Olá, ouvinte! Sejam todos bem-vindos a essa que é a sexta edição do podcast BallersCast, podcast destinado a falar sobre os esportes americanos, mais precisamente a NBA e a NFL, o basquete e o futebol americano das principais ligas dos Estados Unidos. Hoje comigo, como sempre, temos o Marcos Paulo Rodrigues e o Gabriel Amorim. E aí, pessoal, tudo bem aí? Todo mundo preparado para mais um podcast? Esse que vai ser o sexto aí da nossa jornada? E aí, Gabriel, e aí, Bernardo, e aí, pessoal que nos ouve. Vamos lá para mais um episódio. Bastante notícias bombásticas aí hoje. Fala, Marcos. Fala, Bernardo. Fala, galera. Pois é, de quinta-feira para cá, muita coisa aconteceu nos Estados Unidos, né? Sempre relacionado aí com os esportes que a gente fala, tanto na NBA quanto na NFL. Tem muita coisa pra gente debater nesse programa de hoje. Pois é. E desde que a gente começou a fazer o podcast, a NBA tá aí no processo de off-season. E as principais trocas aconteceram antes da gente começar o BallersCast. Uma coisa, uma movimentação ou outra aí rolou. A gente falou sobre a troca do Kyrie Irving e do Isaiah Thomas envolvendo Celtics e Cavs. Mas depois a gente se limitou aí a fazer alguns prognósticos, analisar as listas que foram feitas dos principais jogadores. Mas entre a última semana e agora, duas trocas entre grandes veteranos e nomes aí importantes da liga aconteceram. Vamos começar falando aí em ordem. A primeira foi a do Carmelo Anthony, que algumas temporadas já vem sido cogitada a saída do jogador lá do New York Knicks, um jogador que há muito tempo não tem um time que condiza com a sua capacidade técnica e não consegue render muito bem. A troca foi anunciada entre os New York Knicks e o Oklahoma City Thunder. Carmelo Anthony se junta ao Paul George e o Russell Westbrook. E hoje, alguns minutos, algumas horas antes da gente começar a gravar o podcast, hoje nessa terça-feira, dia 26 de setembro, Dwayne Wade saindo do Chicago Bulls e chegando ao Cleveland Cavaliers, se juntando novamente aí ao LeBron James, a dupla que fez história lá em Miami, e é um time que já tem Kevin Love, o Isaiah Thomas também, e outros nomes importantes como o J.R. Smith e até o Jay Crowder, que chegou do Boston Celtics. Vamos chamar o Marcos e o Gabriel para poder analisar essas duas trocas bombásticas que foram as principais notícias da NBA na última semana, mas fazer uma análise cronológica, né? Falar primeiro da troca que foi anunciada anteriormente, Carmelo Anthony saindo de Nova York, indo para Oklahoma. Como é que vocês veem essa troca? O time de Nova York vai sentir muito a falta do Carmelo, e foi o momento certo dele sair, Marcos Paulo? Ah, eu vou deixar o Gabriel começar, porque eu sei que ele tá puto com esse assunto, então vamos lá, Gabriel, pode começar e dar sua polêmica opinião. Já começou me quebrando, hein, Marcos Paulo? Não, pois acho que eu já cheguei até a comentar aqui, né, previamente no BallersCast, mas eu sou torcedor dos Knicks, né? Então, assim, feliz com a troca eu não tô, não, mas acho que o Bernardo perguntou, era o momento certo? Acho que o momento certo, assim, o momento ideal talvez já tivesse passado, né? Só que acho que o grande culpado dessa troca ter sido tão pífia pro lado de Nova York, talvez seja o Phil Jackson, né? Que denegriu tanto a imagem da grande estrela do time que ele foi trocado por quase nada, né? E foi o Enes Kanter e o Doug McDermott, que eram dois jogadores reserva no Thunder, né? Mais uma escolha de segunda rodada dos Bulls no próximo draft. Assim, eu pessoalmente tenho muito carinho pelo Carmelo, né? Um dos motivos de eu torcer pelos Knicks é o tanto que ele jogou lá. Talvez ele não tenha atingido, em questão de ter chegado em finais, o que se esperava dele. Mas ele teve jogo de 62 pontos no Madison Square Garden, ele jogou muito bem nos Knicks, principalmente nos primeiros anos. Agora, Nova York estava meio de mãos atadas, né? Não sei, fala um pouquinho aí, Marcos Paulo, vamos ver o que você acha. Eu acho que, igual você falou aí, que foi o momento, talvez tenha passado da troca, mas esse momento passou muito pela questão contratual dele, ele escolhe quando vai ser trocado, né? Mas eu vejo o Carmelo como um jogador muito subestimado. Ele, na temporada passada, por exemplo, o Carmelo teve média de 22,4 o jogo em um time pífio, assim, né? Que tinha ele e o Porzingis pra jogar. É um time muito ruim, muito em questão da administração do Knicks, que é a pior administração da... todos os times da NBA, né? Ele joga bem, sim. O Carmelo vai pro Oklahoma aí agora com 33 anos e é ver se ele vai render, né? Ele não chega para ser reserva nesse time e vamos ver. Vocês acham que o Oklahoma agora é um... tá aí entre os super times da NBA também ou não? É, eu acho que muda de patamar bem, assim, né? Achei que quando você começou a falar, achei que você fosse falar uma coisa que tá muito em alta agora, essa coisa de Westbrook, o Paul George e o Carmelo todos serem ball handlers, né? Jogadores que têm muito volume de jogo muito alto. Mas assim, muitas pessoas que trabalham com a NBA comentam, por exemplo, quando o Carmelo jogou nessa seleção americana, o quanto ele foi altruísta e quanto ele foi bem jogando para o time, né? Um cara que não precisava ter todas as bolas, mas que recebia as bolas em melhores condições e arremessava muito bem. Por exemplo, nas últimas 4 temporadas, ele teve um aproveitamento de catch and shoot, né, que é pegar e arremessar, sem driblar a bola, de aproximadamente 40%, que é um bom aproveitamento, né? Ainda mais para um cara que tem diminuído um pouco, né, as suas estatísticas nas últimas temporadas por conta dessa queda física que ele tem sentido. E eu acho que ele hoje pode ser sim o terceiro cara de um time concorrente, né? É difícil falar que eles estão lá em cima, porque o Golden State Warriors é um time que, sim, eu não sei, eu, por exemplo, pelo menos nunca tinha visto um time tão dominante quanto esse, né? Tem 4 jogadores de nível de All-Star e um banco muito forte. Então é difícil concorrer mesmo com esse time. É claro que o Golden State está em outro patamar, mas o Oklahoma, eu acho que ele vai conseguir brigar sim com o Spurs, por exemplo, né? Esse ano. E voltando à questão aí que você falou do Carmelo não ser fominha, eu acho que ele não vai ser fominha mesmo, não. Ele vai jogar pro time e tal. É a melhor chance que ele tem, é o melhor time que ele pegou, né, em toda a carreira dele aí. Você pega os últimos anos de Knicks aí, o melhor jogador que ele teve junto com ele no Knicks foi o Porzingis, eu tô errado. Eu pelo menos não lembro de mais ninguém aí. Ele teve o Chelsea Bill, mas já em fase final de carreira, Jason Kidd, mesma coisa, mas assim, o Porzingis, pelo tempo que eles jogaram junto, talvez seja o melhor, mas ainda não é o melhor Porzingis, né? É o cara que ainda tá em evolução na liga, muito jovem, que pode vir daqui a alguns anos ser a superestrela que se espera. Mas realmente, o elenco de apoio em Nova York deixava muito a desejar, principalmente nos últimos 3 anos. E o Porzingis contribuiu também um pouco para essa queda de, vamos dizer assim, de nome, de renome do Carmelo, né? O Carmelo antes era o cara dominante naquele time. O Porzingis chegou e conseguiu, com boas atuações, dividir um pouco da atenção daquele time. A minha pergunta agora, ela vai até ser bastante coadunante aí com o último comentário do Marcos. Em termos de pontuação, a última temporada foi a pior do Carmelo depois da sua temporada de segundo ano, segundo anista aí na NBA. Uma média de 21,8 pontos por jogo, quando em 2004-2005 lá em Denver ele fez 20,8. Ele claramente chega lá em Oklahoma para ser o terceiro grande nome do time, né, atrás do Westbrook e do Paul George. Depois de muito tempo aí, sendo a principal estrela de uma franquia. Vocês acham que isso pode atrapalhar o rendimento, pelo menos inicial, do Carmelo? Ou ele tem uma cabeça boa o suficiente para poder saber que ele já chega lá em Oklahoma nessa situação? Acho que é o que o Marcos falou, assim. O cara tá numa fase da carreira que ele já abriu mão dessa coisa de ser o grande astro, né, numa cidade tão grande, num mercado tão forte quanto é Nova York, para ter uma chance real de competir, né? Essa novela se arrastou por tanto tempo porque ele tinha o direito de declinar qualquer troca que ele não quisesse e ele estava focado em ir pro Houston Rockets, né? E ele só deu certo quando ele abriu mão para, né, para mais 2 outros times, que seriam o Cleveland Cavaliers e o Oklahoma City Thunder, que realmente acabou rolando. Que são 2 times que não são de cidades tão grandes, mas que têm times capazes de competir, né? Capazes de brigar pelo título com talento suficiente para brigar. Então acho que é isso, ele tem que estar com essa cabeça, né? Não dá nem pra esperar que ele vá pro Oklahoma querendo ser o cara do time, quando você teve o MVP da última temporada jogando, quando você vai ter o MVP da última temporada jogando com você, né? A gente tem que esperar muito pra ver como que ele vai reagir, porque ele não vai ser mais a estrela do time. Ele vai ter que dividir as responsabilidades e joga num time que você tem o Westbrook aí arrebentando, é o dono do time. É claro que a gente já falou que o Paul George chega para dividir as responsabilidades, como a gente já falou nos podcasts anteriores, mas ele também pega um time com o Paul George que a gente não tem muito como saber como vai ser a temporada dele. O final da temporada do Paul George, a gente não sabia se ele estava ali meio que segurando por causa do o time ser bem fraco e ele já queria sair do Pacers, ou se tinha uma lesão muito forte mesmo, né? Eu, pelo menos, não lembro de uma lesão recente. Teve uma lesão recente do Paul George aí? Não, depois que ele fraturou a perna daquela maneira bizarra, ele até conseguiu se manter bem em quadra, né? Bem assim, né? Tava parecendo que tava com o freio de mão puxado aí nesse finalzinho de temporada, né? Eu acho que é um negócio mais motivacional mesmo, né? Ele já tinha largado. Claramente ele não tava afim mais, né? Isso pesa demais pro cara. Ainda mais pro cara que é o líder do time. Quando o cara que é o principal jogador, a estrela, não tá afim, isso afeta não só o desempenho dele, mas o time todo, né? Deu pra ver isso nos Pacers na última temporada, principalmente no finalzinho. Isso. É, acho que uma coisa que muita gente comenta, assim, mas que esquece de falar, por exemplo, o Carmelo, antes de jogar em Nova York, ele jogou em Denver, né? Foi draftado pelo Denver. E ele teve duas temporadas com o Chauncey Billups, que jogou com ele em Nova York também, mas numa fase melhor na carreira ainda em Denver. E na temporada 2008-2009, eles chegaram às finais de conferência, o time do Denver, e na temporada 2010-2011, o time de Denver teve o terceiro melhor ataque da liga. Então, assim, porque o Carmelo, como é que vai ser ele com um armador que tem muita qualidade e tal, eu acho que isso pode dar certo, talvez. Claro que as características hoje do jogo do Westbrook na última temporada, com o que a gente viu do Chauncey Billups na carreira toda, são bem diferentes, mas são dois armadores muito fortes, né? Dos melhores da liga. Então, esse exemplo aí fica de que ele sabe sim trabalhar em elenco, né? Além de que a gente já citou quando ele jogou com o time norte-americano, acho que ele vai dar certo, sim. Eu tenho esperança e confio, assim, igual eu falei, eu fiquei com bastante raiva, assim, por causa dessa troca, pelo que o Knicks recebeu de volta, mas eu gosto muito do Carmelo, espero realmente que ele dê certo no Thunder, e eu acho que se ele jogar do jeito que ele sabe jogar, e, né, com a qualidade que ele tem, e sabendo respeitar o espaço de cada um, o time do Oklahoma tem muito a crescer com essa troca aí pelo Carmelo. Então, só pra gente completar aí, depois daquela final do Oklahoma contra o Heat, esse talvez seja o melhor elenco desse time, e talvez seja o melhor elenco, talvez não, é o melhor elenco que o Carmelo tem ali como em questões de companheiros, né, para dividir responsabilidades. Então pode eu ser que dê muito certo. Eu vejo esse time do OKC de agora melhor do que foi o de 2016, que chegou na final de conferência contra o Golden State e perdeu em 7 jogos, né? Então, se você parar para pensar que esse time perdeu mais equilibrado o Golden State. Claro que não tinha o Kevin Durant, mas assim, já era o Golden State campeão. Então o time hoje eu acho que tem uma perspectiva muito boa. Eu gosto muito do potencial que esse time apresenta se engrenar, né? Que é uma grande questão, principalmente no começo dessa temporada. E a vontade de vencer o Golden State é cada vez maior, né? Se chegar uma final de conferência contra esse Golden State, a vontade pode fazer render bons frutos aí. O Westbrook tá babando pra ganhar do Golden State, né? Ninguém na liga quer ganhar mais do que ele. Esse que foi o único pedido de um dos trocados aí pelo Oklahoma, né? O único pedido dele foi, por favor, ganha aí do Golden State. Bom, só pra gente fechar então essa parte, a primeira parte da NBA com o Carmelo Anthony, depois na edição vou pedir pro Marcos colocar uma música muito triste pra gente, pro Gabriel se pronunciar, por favor, com uma parte aí da carta do Carmelo Anthony, que diz: dizer adeus é a coisa mais difícil de fazer. Nunca pensei que sim, especialmente para você. ninguém jamais ocupará o seu lugar. É difícil encontrar alguém como você. Conheço você há anos e devo dizer que esses foram os melhores anos que já tive. Você ajudou a me tornar a pessoa que sou hoje. Eu só quero que você saiba que você sempre estará no meu coração. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. E aí, como é que fica o time de Nova York? Eu sempre sem a sua vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. É, agora a responsabilidade toda vai cair sobre o Porzingis, né? Acho que é o que o Nova York tinha que fazer, talvez tenha demorado um pouco mais do que o ideal. Mas agora ele é o cara do time, ele já falou na segunda-feira, no Media Day, né? No dia de apresentação para os jornalistas, que o que ficou para trás é passado, porque ele até chegou a brigar um pouco ali com o Phil Jackson, né? Não se apresentou na reunião de final da última temporada, tava um clima meio ruim. Mas a impressão que eu tenho é que hoje eles vão dar a responsabilidade toda para ele e ele tá pronto para assumir essa responsabilidade de comandar um time, ele tem qualidade para isso. É, pensando nas peças que chegaram, o Enes Kanter é um cara que é muito bom no ataque, nem tanto na defesa, né? É, às vezes é um cara que acaba destacando mais pelas polêmicas fora de campo aí, teve problemas no final, recentemente agora, com barrar ele no aeroporto por causa das posições políticas dele, enfim, é um cara meio controverso, e ele chega para ocupar uma posição de um cara que eu acho que deveria ter cada vez mais espaço, que é o Hernan Gomes, né? Que vinha crescendo, jogou muito bem na última temporada, foi selecionado para o primeiro time de calouros. Isso me preocupa um pouco. Agora, se você olhar para o fato de que o próximo ano ele já tem uma opção de não renovar o contrato, né, não continuar com esse contrato que ele tem, pode ser só uma temporada e aí Nova York vai realmente abrir mão e perder bastante aí para conseguir boas escolhas, né? O que você acha, Marcos Paulo e Bernardo? É, com a saída do Carmelo, o Knicks abre um bom espaço no salário aí para ajudar nessa construção, reconstrução que nunca termina, né? Acho que o Knicks é o time que tá mais tempo tentando essa reconstrução, né? E, ali, tinha o Philadelphia 76ers ali sempre na última colocação, na última posição da liga, que conseguiu... que tem hoje bons talentos no seu elenco, enquanto o Knicks está ali sempre por baixo também, sempre brigando ali embaixo, e você não consegue... Por mais que você tenha o Porzingis, eu acho que o Porzingis ainda não tem a maturidade para liderar esse time, para conseguir dizer eu sou o cara, toque em mim e que eu vou resolver. Eu acho que ele ainda não tem a maturidade para segurar a barra, que é um time do tamanho do Knicks. Não pra levar o time pra playoffs e nada do tipo, assim. Mas não, eu acho com certeza que não. É positivo na questão de você ter bem definido quem é o cara agora, né? Por mais que o Carmelo ainda contribuísse muito, assim, nas últimas temporadas, você via que essa tocha ainda não tinha sido passada ainda pro Porzingis, né? Tinha ainda uma desconfiança, e eu realmente, assim, eu sou um cara que gosto muito do talento do Porzingis. Eu acho que ele é um cara que tem tudo a ver com os próximos anos da liga, né? Um cara muito alto, mas que chuta bem, que tem boa qualidade no garrafão, que sabe trabalhar com a bola na mão. Tem uma boa visão de jogo, exatamente. Então eu acho que, assim, ele daqui a alguns anos pode sim ser a grande estrela que o Nova York precisa. Agora, precisa dar confiança pra isso, pra ele se desenvolver e cercá-lo de jogadores com qualidade, né? Algumas questões são importantes nesse time, assim. Muita gente questionou os contratos que o Phil Jackson assinou, por exemplo, com o Joaquim Noah, que é um cara que está claramente sem condições físicas de continuar jogando, e tem aí um contrato muito alto, 17, 18, 19 milhões de dólares para as próximas temporadas. O Courtney Lee também, mais de 10 milhões, 11, 12 milhões nos próximos anos. O Lance Thomas, que é um cara muito secundário, né, que basicamente só joga na defesa, quase 7 milhões nos próximos anos. Isso pesou muito no salary cap do time. Agora, chegou o novo general manager e a primeira ação foi contratar o Tim Hardaway Jr. também por um salário muito alto, um cara que tinha sido draftado pelo time. Então, eu acho que esses problemas de salário, mais do que exatamente talento jovem, são uma questão no time dos Knicks, né? Você tem o William Hernan Gomes, como eu falei, que já foi bem, o Porzingis, que todo mundo sabe que é um cara com muito potencial, o Frank Ntilikina, eu não sei falar o nome dele. O cara que foi o armador que foi selecionado pelos Knicks no, do último draft. Também é um cara que demonstra potencial, ele jogou ainda só na Europa, não tem muita coisa dele, mas falam muito bem dele, vamos ver como é que ele vai fazer essa transição. Agora, com esse tanto de salário de jogadores veteranos que não contribuem tanto, acho que esse é o grande problema, né? Como é que o Nova York vai se livrar desses contratos o mais rápido possível? É, se não entra pra pagar buyout pra todo mundo. É uma situação muito complicada e que é difícil de sair. Talvez seja muito mais difícil isso do que angariar talento. Philadelphia mostrou que 2-3 anos perdendo, tancando, você consegue talentos muito bons no draft. É, e esse ano vai ser mais... talvez seja o ano mais difícil de conseguir a primeira posição de draft. Você tem muitos times brigando por baixo pra ver quem vai ser o pior time. O Chicago Bulls com certeza vai brigar embaixo. Vai fazer muita força pra perder. Você tem o próprio Indiana Pacers, o New York Knicks e por aí vai, né? Tem alguns times pra brigar por baixo. Brooklyn Nets. Bom, é sempre muito chato perder um ídolo, né? Mas talvez seja mesmo um dos passos mais importantes para a reconstrução definitiva do time de Nova York, que realmente uma das mais importantes cidades aí dos Estados Unidos precisa de ter uma franquia um pouco mais competitiva. Mas agora a gente, claro, continua no leste aí porque estamos falando de Nova York, mas vamos falar de um reforço de um veterano, não para um time do Oeste brigar contra o Golden State, mas vocês falaram que talvez o Westbrook seja o cara que mais quer ganhar do time dos Warriors, mas lá em Cleveland também tem uma galera que quer muito chegar à final de novo e, se possível, vencer pela segunda vez o time lá de Golden State, que é o Cleveland Cavaliers, né? Que agora recebe o Dwayne Wade, jogador que fez sua carreira toda no Miami Heat, jogando muito bem, inclusive com o LeBron James, agora seu companheiro de time novamente. Teve uma temporada ali só no Chicago Bulls, não foi nada de espetacular, e agora se transfere novamente, é jogador do Cleveland Cavaliers, acordo acertado nessa terça-feira. Tá cedo, né? A gente ainda não teve nem muito tempo para poder ficar pensando como que esse jogador vai se acertar aí nesse time. Mas o fato é que o Cleveland vai pouco a pouco se reforçando cada vez mais para poder aí continuar no topo do leste e novamente, né, por mais um ano consecutivo, fazer frente aí como uma das principais franquias a amedrontar, não digo, mas dar um peso ali, botar um pouco de sombra no desempenho dos Warriors. O que vocês acham do Dwayne Wade de volta aí para fazer uma dupla com o LeBron? O que vocês acham desse acerto do time do Cavs com o Wade, com o Kevin Love, com o Isaiah Thomas, que só deve jogar no ano que vem? O Derrick Rose, que a gente às vezes esquece por ser um jogador que já foi muito importante, mas deve ser secundário nesse elenco do Cleveland. Como é que vocês acham que o Wade vai se encaixar? Só pra gente falar aí, o Isaiah Thomas, que foi confirmado que só deve jogar em janeiro, né? A lesão dele aí não permite ele voltar antes disso, não. Eu acho que principalmente pra esse início de temporada aí sem o Isaiah Thomas, o Wade pode acrescentar bastante, porque você vai ter alguém pra armar o jogo ali enquanto o Isaiah Thomas não volta. Porque, velho, você confiar em... como é que ele chama? O Calderon, né? José Calderon, pra armar esse jogo aí, não vai dar certo, velho. Você precisa de alguém pra armar ali, pra rodar essa bola. E eu acho que o Wade vai ser de grande valia pro Cleveland nesse início, enquanto você não tem o Isaiah Thomas. Porque a gente não pode confiar muito no Derrick Rose também, enquanto não tiver um panorama de como vai ser essa volta dele aí. Depois de um ano praticamente. Um ano praticamente parado no Knicks, né? Jogou muitos jogos, mas não teve tanto tempo de quadra assim como a gente esperava de um ex-MVP, né? A gente tem que lembrar que o Derrick Rose vem de uma lesão no joelho, né? No final da temporada ele ficou fora dos Knicks. Então acho que é isso, assim. O que o Max Paulo falou é perfeito. Principalmente nesse momento de transição, saída do Kyrie, entrada de outros armadores, a Isaiah Thomas ainda lesionado, o Dwayne Wade pode ser muito importante por esse tratamento que ele tem com o LeBron James. Os caras são muito amigos fora da quadra, se conhecem do tempo de Miami Heat, se conhecem do tempo de seleção norte-americana. E eu acho que essa coisa do playmaker, né, do cara que vai armar o jogo, fazer a jogada, talvez seja a principal função do Wade no começo. E pensa no onde realmente importa. Só pra acrescentar aqui, fora que um cara de... O Dwayne Wade é um cara muito inteligente. Mesmo com 35 anos, a experiência dele pode... Ele pode cadenciar o jogo de um jeito que o físico não force, não seja um fator tão importante assim pro jogo. Exatamente. Não, é. E essa experiência dele vai ser muito importante, principalmente quando tiver a temporada pegando fogo, né? Nos playoffs. Um cara que ganhou 3 vezes a NBA, você não pode descartar um talento desse, né? Um cara que... com certeza vai pro Hall da Fama, que é um dos melhores jogadores da geração dele, e que tem essa experiência no currículo, né? Ele traz muito mais experiência em termos de playoff do que, por exemplo, o Kyrie Irving, do que o Isaiah Thomas. Então ele pode ajudar muito, assim. Você pensando friamente em posição, a posição 2 dos Cavs fica até um pouco cheia demais, né? Tem Kyle Korver, que também pode jogar na 3, mas é naturalmente jogador de posição 2, Jerry Smith, William Shumpert. E eu tenho a impressão, assim, um feeling meu, um achismo que eu tenho hoje é que o William Shumpert, que já tinha pedido para ser trocado, deve mesmo sair dos Cavs agora, né? Com o Dwayne Wade entrando no time, ele deve ficar, ele deve ter muito pouco tempo de quadra. Nos últimos playoffs ele jogou pouco, principalmente nas finais, então ele deve ser trocado mesmo, é o que eu imagino. E pro Cleveland também, se você pegar quem tá no elenco hoje... Você pegar um time que ano passado tinha 8 jogadores na rotação de playoffs, nos playoffs, por exemplo, você tinha ali os 5 titulares e 3 que entravam, hoje você já tem, com a entrada do Jay Crowder e do Isaiah Thomas e agora do Derrick Rose e agora do Dwayne Wade, você já passa a ter ali 10 jogadores que, se você pegar friamente no papel, você consegue fazer uma boa rotação nos playoffs, né? Já diminui o tempo de quadra de todos os jogadores e dá uma rotação menor. Porque não existe isso num time que quer ser campeão ter 3 reservas entrando em quadra em jogo de playoffs. É, além desses nomes que a gente já citou, que o Marcos citou, ainda tem jogadores veteranos que podem contribuir. O Richard Jefferson, que foi bem na última temporada, né? Acho que ele pode estar contribuindo. É um cara que pode ajudar muito quando o Cleveland quiser jogar no small ball ou quando o Golden State forçar essa opção do small ball. O Tony Frank não foi bem na última temporada, mas tem um cara que é um cara alto que chuta de fora. Tem também o Jeff Green, que aí é mais um incógnito, um cara que assinou agora com os Cavs e que não vem de uma boa última temporada, mas que já teve bons anos aí na liga. Então, assim, talento tem com certeza mais, assim, número de talentos. Não tá tão concentrado naqueles 7, 8, 9 nomes que entravam todo jogo e ficavam quase o tempo todo. Então, acho que isso pode ser uma diferença. Para os Cavs, então. Mas vamos ver, assim, acho que essa coisa da vontade do Wade de se juntar com o LeBron e esse time que tá crescendo, pelo menos em espírito positivo, né, em otimismo para a temporada, acho que pode ser interessante. Isso pode levar o time a conseguir pelo menos competir com o Golden State, que hoje é o objetivo de todo mundo que tá brigando pelo título, né? Bom, eu tô só para tirar uma dúvida aqui: o contrato que o Carmelo assinou lá em Oklahoma é de quanto tempo? É o contrato que ele carrega dos Knicks, né? Desde a época do Phil Jackson, né? É um contrato que ele tem de mais um ano garantido essa temporada. A próxima temporada ele recebe 27 milhões, quase 28, mas ele tem um player option, né? Ele pode declinar esse ano, assim como o Russell Westbrook e o Paul George. Todos os três têm essa opção do jogador. Então, baseado nisso aí, vai a minha pergunta, hein? LeBron James, Dwayne Wade, que assina por um ano também agora com os Cavs, o Chris Paul lá nos Rockets e o Carmelo Anthony, todos com apenas um ano de contrato aí com seus clubes atuais para a próxima temporada. O Banana Boat do LeBron James vai se juntar em alguma franquia aí para a temporada sem ser a próxima a outra e vai ser lá no Lakers? O que vocês acham? Eu acho difícil muito pela questão da idade do Dwayne Wade. Mas eu não duvido também não de um time meter o louco aí e contratar esses 4. Até porque, como eles são muito amigos, eles têm vontade de jogar juntos, eles aceitariam uma diminuição uma redução no salário deles aí, né? O Dwayne Wade já tá jogando por um salário mínimo pra veterana, né? O Chris Paul tem o salário ali, acho que na casa dos 16 milhões, não é isso, Gabriel? Não, acho que ele ganha um pouco mais, assim, agora de cabeça eu não vou saber, mas acho que ele ganha um pouco mais de 20 milhões. Mas assim, acho que isso do salário atual... 22,87. É o menos relevante. Como o Marcos Paulo falou, todos esses quatro jogadores com opção de sair dos seus times, se os quatro forem para o mercado de agentes livres, eles podem sim fazer uma jogada ali, cada um levar um pouco menos, né? Acho que é uma possibilidade, sim. Eu acho que não é tão real, assim. Acho que o que pesa mais é essa coisa também... de já terem falado que, ah, queremos jogar junto. Mas realmente, assim, você não... Assim, pela questão física mais, eu acho. Você não consegue ter hoje um time com esses quatro nomes e abrir mão do resto, por exemplo, que é o que talvez o time que vai receber esses jogadores tenha que fazer, né? Abrir mão totalmente do resto do elenco, que contar com jogadores bem menos relevantes e que talvez entrem pouco em quadro, e pagar altos salários para esses jogadores, porque eles vão demandar, com certeza, uma boa parte do salário do time. Então eu acho isso, assim, que... Pode falar. E pensando nessa questão da parte física também, você tem que pensar na vontade do LeBron. Porque o LeBron hoje ele não joga contra um time, né? Ele quer alcançar um degrau maior na história ali, ele quer se aproximar cada vez mais do Michael Jordan. E um time como no basquete de hoje, um basquete de velocidade, de troca rápida, de rápida transição... acho que você não consegue fazer um time com esses quatro jogadores. Com o LeBron, vai fazer ali 34 na próxima temporada. O Carmelo, mesma coisa também. Carmelo, isso. O Dwayne Wade vai pra 36, 37. Não, na próxima temporada 36. É uma média de idade muito alta pra você ter, ou pra um jogo tão rápido como é hoje. Fora a questão salarial que você já disse. A parte física desses quatro para se juntarem em um único time vai pesar demais, e eu acho que se o LeBron parar para pensar nos objetivos que ele tem de carreira, ele vai... Não, vamos deixar isso de lado e vamos... A gente joga ali, faz jogo de exibição contra o Harlem Globetrotters no final da carreira e a gente joga junto assim. Eu acho que hoje, pensando nessa questão física e nos objetivos de cada um mesmo, eu acho que eles não se juntariam mais, não. Agora se você parar pra pensar no talento que estaria reunido ali, é sacanagem, né? Não, isso, é claro, mais uma que vez, o talento é enorme. Que fala a favor do que foi a classe de 2003, né? O Chris Paul não é desse ano, mas teve o LeBron James na primeira colocação, o Carmelo Anthony, depois do Dwayne Wade, também o Chris Bosh é dessa seleção. Então, assim... Foi um ano que trouxe vários grandes talentos para a liga. E tirando o Chris Bosh, que por problemas de saúde, porque senão ainda estaria atuando, ainda estão produzindo muito na liga, né? Mesmo já em fase final de carreira. Como o Marcos Paulo falou, a questão física talvez pese demais para essa união. Acho que é uma vontade dos quatro jogarem juntos, porque são muito amigos há muito tempo. Agora, teria que ter um time disposto a abrir mão basicamente de todos os outros jogadores, o salário de todos os outros jogadores, e conseguir se livrar desse dinheiro e colocar esses caras juntos e montar um elenco que ainda tenha caras que possam correr, caras jovens que tenham vitalidade para correr. É mais improvável do que isso, é pouco provável que isso aconteça, né? Tô mais pro não do que pro sim nesse caso. Agora, como eu falei, seria fantástico esses caras, e aí eu tenho certeza que não ia ter problema de quem seria o dono do time, de ego, nada disso, assim. Os caras iam estar lá para jogar juntos porque eles querem jogar juntos. Só pra gente fechar essa questão do Wade e falar um pouco também sobre o futuro dos Cavs nessa temporada, minha última questão vai pra situação que é a seguinte: o 5 ideal dos Cavs aí pra próxima temporada teria então aí o Isaiah Thomas, o Wade, o LeBron, o Kevin Love e o Tristan Thompson. Vamos pensar assim. Os Warriors seriam o Stephen Curry, o Thompson, o Kevin Durant, Draymond Green e o Zaza Pachulia. Contando que o elenco dos Warriors seja maior e tenha uma profundidade aí de banco maior que a dos Cavs, os Cavs contam com opções mais interessantes aí para essa temporada. O exemplo é até o Derrick Rose, que não vem bem fisicamente, mas é um jogador de talento, e até o Jay Crowder, que veio aí na troca do Irving lá com o Celtics, e é um jogador que pode ter uma boa contribuição defensiva. Desses últimos 3 anos aí que os dois times fizeram as finais da NBA, esse ano, falando de elenco e falando de time titular também, talvez seja o ano em que os dois times estão mais equiparados, ou teve algum momento aí no passado em que Cavs e Warriors estiveram mais próximos? Não sei se equiparado seja a melhor palavra, mas com certeza esses são os dois elencos com mais talento que esses times já tiveram, né? Igual a gente já comentou nos últimos podcasts, o Golden State manteve exatamente o mesmo time, né? As peças fundamentais do time. E trouxe uma outra peça ali, o Jordan Bell pelo draft, o Nick Young pelo free agency, que podem ajudar em alguns momentos da temporada. E o Cavs mudou bastante, assim, tocou o Kyrie Irving, trouxe a Zaire Thomas, Jay Crowder e agora o Dwayne Wade. Adicionou muito mais o que faltou nesses todos esses anos, né? Que era banco, era profundidade de elenco. Então, talvez, eu acho que com certeza na parte dos Cavs esse é o melhor time, assim. Eu gosto muito do Kyrie Irving, mas acho que se o Isaiah Thomas conseguir jogar, o que talvez seja a grande dúvida nesse elenco hoje dos Cavaliers, se ele conseguir jogar e repetir próximo do que ele fez na última temporada com o Celtics, o talento nos Cavs é o maior e talvez seja o maior talento que o Golden State já teve nesses últimos 3 anos. Eu acho que assim, entre os 5 principais jogadores ali, talvez os 6, se a gente contar com o Iguodala, o elenco do Warriors continua melhor. Mas nas opções de banco, claro que você tem que contar que o Derrick Rose vai voltar na condição razoável, que sei lá, que o elenco do que o Isaiah Thomas também vai voltar. Mas eu falo assim, se você pegar os 5 principais, os 5 iniciais dos dois times, o Golden State continua um nível acima. É espetacular você ter 4 All-Stars em um time só. Mas se você pegar em questão de profundidade de elenco e rotação, o Cleveland tem um elenco que ele não teve na história, talvez. Questão de o talento no banco e o que o banco pode rotacionar e pode oferecer de opções ali em questão de tanto de tática quanto de questões técnicas mesmo. Talvez o Cleveland nunca tenha, recentemente não teve um elenco como esse, talvez seja o melhor elenco do Cleveland na história. É claro que a perda do Kyrie Irving é muito significativa, mas a vinda do Isaiah Thomas e principalmente do Jay Crowder te dá um leque de opções táticas que você não tinha antes. Acho que pra fechar, só levantar uma pulguinha aí. Não nos esqueçamos que os Cavs agora têm a escolha no draft dos Nets, né? A gente comentou quando dá a troca. Eles podem tentar mais alguma coisa aí. Sei lá, um Anthony Davis, talvez, foi especulado. Imagina esse time, que já é esse time, trocando o Kevin Love pelo Anthony Davis. Aí o problema tem espaço no salário pra trazer o Anthony Davis? Ah, não. O salário do Kevin Love hoje, ele bate ali com o salário do Anthony Davis. São salários parecidos, assim. Se você precisar, por exemplo, mandar um Iman Shumpert, que é um cara que tem um salário alto, por exemplo, na casa dos 10 milhões, eu acho que rola. O salário do Kevin Love é 21 milhões. Do Anthony Davis, se não me engano, não é menor. O Anthony Davis acho que é 16, sim. Eu vi outro dia, em algum lugar. São 22 milhões. Os salários batem, assim. Jogador por jogador, a troca é válida. A troca aconteceria. É isso, 22 milhões, Então eu acho que... Não sei de onde que eu tirei 16 milhões. É a segunda vez que eu falo que um jogador tem 16 milhões de salário. Tá pensando com a cabeça da antiga NBA que 16 milhões era muita grana, meu filho. Agora 16 milhões é jogador mediano aí. Pois é, então a gente fecha aqui a nossa análise de NBA, mas lembrando aí ao nosso ouvinte que a NBA a bola começa a quicar aí nas quadras da NBA já no próximo sábado, né? Não é a liga ainda, é apenas a pré-temporada, mas para quem tá com saudade, já mata um pouquinho, assim, dessa falta que a gente sente da bola laranja. No sábado, os dois jogos que abrem a preseason da NBA são o Warriors contra o Denver Nuggets e o Los Angeles Lakers contra os Timberwolves. Vamos ver como é que vai ser. Os Warriors jogam às 9h30 e os Lakers às 11 horas. Antes de passar a bola aí para o Marcos Paulo apresentar começar a apresentar aí a nossa parte do podcast que vai falar da bola oval, que vai falar da NFL, terceira semana, com vários resultados bizarros, né? Ainda bem que a gente nem fez o nosso preview da semana passada, porque a gente com certeza ia errar muita coisa. Talvez vamos foi falar... a melhor decisão que a gente tenha tomado, né? Não dar palpites nessa semana. Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouco de alguma coisa que está acontecendo no extracampo da NFL já há um certo tempo, né? Principalmente desde que o Colin Kaepernick, um quarterback na época do San Francisco 49ers, um quarterback que já jogou Super Bowl, se manifestou durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos, que acontece antes de todas as partidas esportivas lá nos Estados Unidos, se ajoelhando, né, e quando perguntado sobre essa postura, o quarterback falou sobre não ficar de pé e não fazer reverência a um país que tem bastante desigualdade social e racial, principalmente. Se referindo ali a um momento crítico que os Estados Unidos passava em relação a isso, com a morte de alguns jovens negros por policiais. E isso repercutiu bastante. O Colin Kaepernick, ao final do seu contrato com os 49ers, foi cortado do time, não conseguiu um emprego numa liga que a gente viu aí começar com o Scott Tolzien como quarterback titular, o que levanta bastante discussão sobre o real motivo do Cap não ter conseguido uma vaga em nenhuma outra franquia. E recentemente muitos outros jogadores se juntaram aí a essa ideia, também se ajoelhando ou dando os braços durante a execução do hino nacional norte-americano. E entre a semana 2 e a semana 3 da NFL, um fato envolvendo outro esporte que a gente também trata aqui no BolasCast, aí o motivo da gente também falar sobre esse assunto, o Steph Curry declarou que não iria à Casa Branca receber os cumprimentos do presidente americano Donald Trump, uma cerimônia que é comum já para todos os campeões das ligas americanas, né, ir à Casa Branca e receber as condolências do presidente, por manifestar a sua discordância em relação à política do Donald Trump, principalmente em relação à política racial, nas declarações polêmicas e racistas do presidente. E o Donald Trump, em um programa de TV norte-americano, chegou a usar palavras aí de baixo calão, né, falando que jogadores que não se manifestam protestando contra... no momento da execução do hino norte-americano são filhos daquilo e deveriam ser demitidos. Isso claramente repercutiu muito mal. O LeBron James também se manifestou em apoio ao Steph Curry, e o que aconteceu na última rodada é que em quase todos os jogos as manifestações durante a execução do hino nacional aconteceram. Alguns fatos interessantes a gente ressaltar foram, por exemplo, o time inteiro do Pittsburgh Steelers, com exceção de um jogador, O Villanueva. O Villanueva, ex-soldado do Exército Americano, mas o resto do time todo permaneceu nos vestiários na partida contra o Chicago Bears durante a execução do hino nacional. O outro fato aí marcante foi a presença do Jerry Jones, o dono do Dallas Cowboys, a franquia melhor avaliada, né, a franquia mais rica de todos os esportes do mundo, Dallas Cowboys. Ela vale mais até... Tá na frente aí do Real Madrid, por exemplo, né, do futebol. Ele também deu os braços aos seus jogadores durante a execução. Pode falar. Ele é um cara que apoiou o Trump, né? Doou dinheiro pro Trump. Então é mais representativo ainda, né? Outros donos também, enfim. A Martha Ford, né? Do Detroit Lions, Martha Firestone Ford, né? Olha o nome importante aí no mundo automobilístico, sem dúvida nenhuma, em Detroit. Né? Os Jaguars também. Não vamos mais nos manifestar em relação ao ocorrido, mas sem dúvida não dava para poder ficar sem falar dessa dimensão do esporte americano também, né? E da dimensão que o esporte tem em qualquer situação. Não dá sempre para poder separar e dissuadir a questão do esporte e a questão política, e lá nos Estados Unidos essas duas situações têm sido cada vez mais próximas. Então nessa temporada, nessa rodada da NFL, muitos protestos contra o presidente Donald Trump. Mas agora sim, né, eu passo a bola, lanço a bola aí pro Marcos Paulo, que vai dar sua opinião e já vai falar os jogos da temporada, né, o Marcos Paulo? Só pra gente complementar aí, a gente vê muito essa questão política se misturar ao esporte nos Estados Unidos, quando a gente vê vários prêmios, praticamente todos os esportes, prêmios para aqueles atletas que têm um bom engajamento social durante a temporada, né? E outra coisa que vale acrescentar aqui é que o Villanueva já declarou que ele se sente muito envergonhado de não ter participado do protesto. Ele declarou o seguinte: toda vez que eu vejo aquela imagem minha sozinho, eu me sinto envergonhado. É muito vergonhoso da minha parte quando todos me veem sozinho, pensam que o time dos Steelers não está comigo. Isso é absolutamente errado, é completamente o contrário. Ou seja, ele mostra ali que ele está arrependido de não ter participado dos protestos aí durante a rodada. Só uma coisinha que eu acho que vale a pena comentar, assim, é que esses assuntos, né, essas atitudes que aconteceram aí são bem relevantes, né? É, o Jerry Jones, como o Bernardo falou, e tantos donos de times, né, que muitos deles, como Robert Kraft, apoiaram o Trump durante a candidatura e agora foram contra as declarações dele. Isso é muito relevante, acho que o que a gente pode dizer é isso, assim, olhando de fora, assim, que essas atitudes, essas ações são muito relevantes, tanto dos times, dos treinadores e também dos donos. É, e fica sempre o questionamento de se realmente um presidente, né, de um país como os Estados Unidos deve usar o Twitter como brincadeira, igual ele parece estar usando, né? Acho que essa talvez seja aí a pergunta mesmo que a gente deve se fazer, né? Ele tem muita coisa mais importante para se preocupar, por exemplo, com a Coreia do Norte, que aí ameaçando enquanto ele continua tweetando como se fosse apresentador do Shark Tank ainda, né? Mas aí, enfim. Tá, só destacar também por último aí que o Tom Brady, por exemplo, que foi um apoiador dele durante as campanhas, é amigo pessoal do Donald Trump, também postou na internet seu apoio aos companheiros ali que estavam fazendo seus protestos. Ou seja, nem quem apoiou ele durante a campanha, amigo dele, concorda com as palavras do presidente dos Estados Unidos. A gente vai agora para a melhor parte da semana da NFL. Vamos passar aí os placares da semana passada, aí, da semana 3 da NFL. Na quinta-feira a gente começou com Los Angeles Rams vencendo o San Francisco 49ers, um jogo bastante apertado ali, por 41-39, um jogo que tem gente falando que foi o melhor jogo de quinta-feira da história da NFL. Passando para o domingo, temos uma vitória surpreendente do Jaguars para cima do Ravens, 44-7. O Jaguars vem fazendo um bom início de temporada aí, né? 2-1. Duas vitórias e uma derrota. Também tivemos a vitória do Colts. A primeira vitória do Colts, 31-28 sobre o Cleveland Browns. Depois, Philadelphia Eagles, 27. E New York Giants, 24. A terceira derrota do Giants nessa temporada. O New York Jets venceu ali o Miami Dolphins por 20-6. A primeira vitória do Jets. Depois tivemos Buffalo Bills, 26. Denver Broncos, 16. Carolina Panthers perdendo para os New Orleans Saints por 34-13, também primeira vitória do Saints nessa temporada. Depois a gente teve Chicago Bears 23, Pittsburgh Steelers 17. Depois a gente teve o Falcons, sua terceira vitória, 30-26 sobre o Lions. Também no domingo à tarde, o Minnesota Vikings derrotou o Buccaneers por 34 a 17. Depois uma vitória apertada, uma decidida ali no finalzinho de jogo. New England Patriots 36 a 33 sobre o Texans, o Houston Texans. Também ali à tarde, o Titans venceu o Seahawks por 33 a 27. Depois tivemos a vitória do Green Bay Packers sobre o Cincinnati Bengals, 27 a 24. Depois, também no domingo, aí, a terceira vitória do Chiefs, o segundo time invicto nesse início de temporada, 24 a 10 sobre o Chargers. Já no Sunday Night Football, a gente teve a vitória dos Redskins sobre o Oakland Raiders, 27 a 10. Já no Monday Night, a gente teve a vitória do Cowboys, 28 a 17 sobre o Cardinals. E a gente começa ressaltando essa vitória do Jaguars sobre o Ravens, 44 a 7. Vamos lá, vamos começar a comentar um pouquinho essa vitória aí. Essa vitória, lembrando que o jogo foi em Londres, né? Então foi no começo da... foi na manhã do domingo, né? Quem não tava sabendo aí que esse jogo teria esse horário já deve ter acordado um pouco assustado, porque 44 a 7 para os Jaguars contra os Ravens é bastante surpreendente. A gente sabia que o 2-0 dos Ravens podia ter um tanto de daquele retrospecto meio mentiroso, né? Porque embora a defesa tenha jogado muito bem nas duas primeiras partidas, o ataque é praticamente inoperante. Nesse terceiro jogo, né, na terceira semana contra os Jaguars, o ataque continuou muito mal, mas a defesa também não correspondeu. Vale lembrar, para a gente ver o tanto que o ataque foi fraco nessa partida, o primeiro tempo do ataque dos Ravens terminou com 15 jardas. O time conseguiu avançar 15 jardas apenas contra o time de Jackson. E o primeiro passe completo veio só ali no final do segundo tempo. Então, o time de Baltimore começa a mostrar aí o que deve ser a sua cara pro restante da temporada, né? Aquele 2-0 pode ter enganado a gente um pouco, a gente pode ter pensado que o time vinha bem, mas agora perder por uma diferença de pontos tão enorme aí pro Jacksonville Jaguars põe um pouco o pé no chão do time dos Ravens, né, Gabriel? Não, realmente, a defesa tinha sido muito dominante, né? O time dos Ravens não tinha ficado atrás no placar ainda, mas o primeiro tempo foi uma lavada, né? 225 jardas a 3, o jogo acabou, o primeiro tempo acabou 24 a 0, se não me engano, e depois disso só aumentou, né? Foi para 44 a, chegou a ficar 44 a 0 para os Jaguars. Realmente não era muito esperado, porque o time dos Jaguars não tem o melhor recebedor, e os Ravens era até então a melhor defesa da liga, né? Mas o Blake Bortles foi muito bem nesse jogo e acabou realmente passando por cima mesmo dos Ravens, e vão ter muita coisa para provar daqui para frente. Como o Bernardo disse, o ataque é a principal dúvida, né? Um jogo ruim da defesa não defende muita coisa. Eu vou mais pelo retrospecto dos dois primeiros jogos, mas o ataque deixou muito a desejar. O Joe Flacco chegou a sair de campo no finalzinho, e ele agora tem uma bela marca de 9 jogos consecutivos com pelo menos uma interceptação, né? É a maior sequência ativa na NFL. Agora a gente passa aí pro jogo Falcons e Lions, o 3-0 do Falcons nesse início de temporada, e um jogo que foi marcado por uma polêmica aí no final, né, pessoal? O que vocês podem comentar desse jogo e dessa polêmica aí? Não, todo mundo apontava isso como um dos principais jogos aí da semana 3, e realmente foi um jogo bem interessante. Atlanta, com um ataque que desde a temporada passada vem muito forte, essa temporada mesmo sem o Kyle Shanahan, continua produzindo bastante. Detroit, com o Matthew Stafford, hoje no falar da liga, também foi bem nos dois primeiros jogos, estava as duas equipes 2-0. E assim, o Matt Ryan conseguiu manter essa sequência de pelo menos um TD nos últimos 22 jogos, é também a maior sequência ativa da NFL, mas ele sofreu uma interceptação, a primeira desde 2016, do final de 2016. Foram 309 passes sem ser interceptado, e nesse jogo logo foram 3 de uma vez, né? Ele realmente sofreu bastante aí com a defesa do Detroit, que conseguiu ler bem o quarterback adversário, e isso deixou o Detroit no jogo por muito tempo. Contou também com a sorte nas duas outras interceptações. A bola foi desviada e sobrou no colo de jogadores aí dos Lions. Mas o grande fato a se destacar realmente é essa força dos Lions no final do jogo, né? O time marchou quase o campo todo na última campanha e por algumas centímetros não conseguiu entrar na zone e não venceu o jogo, né? Então realmente foi um jogo bem equilibrado, um jogo bem interessante. E as duas equipes mostraram um poderio de ataque muito grande, e o Detroit foi bem melhor essa semana na sua defesa. A marcação polêmica que a gente tá falando aí, ela aconteceu numa terceira para um, faltando 12 segundos para pro fim do jogo, né? Podia ter definido e o jogo aí numa vitória dos Lions, né? Aquele tipo de derrota que não deixa um saldo aí de abalo psicológico pro time de Detroit, já que ela acontece, mas o que acontece no final do jogo é o que vem sido a tônica aí dos Lions na última temporada, desde a última temporada, né? O time com o Matt Stafford consegue avançar e passar por cima das defesas adversárias, o time ali que consegue viradas incríveis, e teria conseguido essa virada aí no passe do Stafford nessa terceira para um pro Golden Tate, que ele consegue receber a bola, até cruza ali o plano de gol, mas ele toca o joelho no chão antes da bola passar para ali, configurando o touchdown. E é interessante a gente lembrar que depois do snap, no passe, né, o Max falou que estava com 12 segundos no relógio, depois do que foi marcado o touchdown no campo, sobraram 8 segundos de jogada. Só que mesmo com os juízes mandando, anulando a chamada inicial no campo de touchdown, não haveria tempo para o Detroit Lions tentar a quarta para um, fazer um touchdown, que seria o touchdown da vitória, porque nesse tipo de jogada, em que há uma revisão durante um ataque, é sempre subtraído 10 segundos do relógio, que seria contabilizado mais ou menos o tempo que duraria entre uma jogada e outra. Portanto, sobrando apenas 8 segundos no relógio, o Detroit Lions já não teria mais tempo de tentar, que seria a quarta para um, e teve que se contentar com a derrota para o Atlanta Falcons. Mas mesmo assim, não deve abalar psicologicamente o time dos Lions, que mostrou aí o mesmo padrão de desempenho das últimas temporadas, conseguindo placares muito interessantes no segundo tempo. O Bernardo destacou que Detroit cai, mas cai em pé, né? Cai com a cabeça levantada. Nessa partida ele conseguiu um touchdown aí com a sua defesa. É o único time a pontuar com ataque, com a defesa e com os times de especialistas, né? Então tem demonstrado evolução. A defesa que na última temporada não foi tão bem já dá sinais de melhora. E é desde 2009, o Matthew Stafford tem 29 viradas, e essa marca é a maior da liga. E atrás dele tem o Matt Ryan, né? Então era um confronto de jogadores que se dão muito bem no segundo tempo, e o jogo equilibrado já era bem esperado. É isso, a gente teve um final de jogo emocionante por algo que não aconteceu nesse jogo. No jogo dos Patriots foi exatamente o contrário, né? Uma finalização ali bastante interessante, uma virada de jogo após uma bela jogada do time de New England. O Tom Brady confirmando o seu tamanho, né? 5 touchdowns no jogo aí, líder em jardas lançadas nessa temporada, e conseguiu uma vitória aí no finalzinho de jogo, uma virada incrível, uma virada de jogo incrível aí, 36-33, mais uma virada de jogo pro seu currículo. Depois, agora a gente passa pro jogo dos Raiders. Uma surpresa, né, essa derrota dos Raiders aí. O que vocês acham aí? 27-10 para os Redskins. E o que vocês acham desse jogo aí? O que vocês viram? O jogo do Sunday Night Football, né? Mais do que a derrota surpreendente para um jogando fora de casa contra o Washington, a forma como os Redskins passaram em cima do Oakland Raiders, né? E o ataque que vinha tão bem com o Derek Carr, com o Michael Crabtree, com o Amari Cooper, não apareceu. A linha ofensiva, que era o principal ponto aí desse time no ataque, foi muito mal, permitiu muito sexo, e a defesa mostrou as suas falhas corriqueiras. Então realmente o time do Oakland parece que não foi pro jogo, né? Deixou muito a desejar aí. O Washington com uma intensidade incrível, conseguiu emplacar bem o jogo corrido, que é uma coisa que era deficiente na última temporada, não colocando pressão assim no Kirk Cousins, que teve a sua primeira boa partida na temporada. Esse jogo terrestre contribuiu muito para isso, e uma vitória bem forte assim do Washington, né? Mostra a qualidade do time que algumas pessoas até duvidavam que o time pudesse ter, né? Essa força na defesa, um jogo terrestre que move mesmo as correntes. Então foi para Washington, foi um jogo bem interessante. Para Oakland é juntar os cacos e esquecer esse jogo, pensar na próxima partida, que realmente foi muito mal, de uma forma como há muito tempo ele não se apresentava. É bom a gente destacar que, mesmo não tendo números muito impressionantes, o Kirk Cousins, na verdade, o rating dele foi de 150.9. Dentro das possibilidades aí de números, foi um dos melhores. 25 para 30 passes completos, 365 jardas e 3 touchdowns. Parecia aí, na partida, ser o grande quarterback do jogo, né? Ele e não o Derek Carr. Realmente uma partida muito interessante do quarterback dos Redskins. E só pra gente relembrar, né? Os Raiders estão aí numa das divisões mais complicadas. Perderam sua primeira agora. E vem o Kansas City Chiefs, tá 3-0. E na próxima temporada eles vão enfrentar o Denver Broncos, que também tá 2-1. Perdeu sua primeira partida na semana 3. Na próxima semana. E os Chiefs vão jogar contra os Redskins, né? Então os Raiders, além de vencer os Broncos na próxima semana, tem que torcer pro seu algoz da semana 3 bater os Chiefs e aí empatar na liderança da divisão. Eu acho que, puxando aí essa coisa da divisão dos Raiders, que a gente já destacou algumas vezes que é muito equilibrado, por exemplo, o Los Angeles Chargers realmente parece que vai ter muita dificuldade para brigar por alguma coisa, né? O time começa 0-3 numa divisão que já tem os Chiefs 3-0, que tem Oakland e Denver 2-1, com duas vitórias e uma derrota. Começar com três derrotas pode ser muito, muito difícil de se recuperar, né? E desde que 1990, quando a Liga adotou esse esquema com 12 times nos playoffs, só 3 times conseguiram começar com 3 derrotas nas 3 primeiras partidas e chegar à pós-temporada, né? Então, realmente, eu acho que o Los Angeles Chargers, que eu pessoalmente achava que poderia surpreender, realmente não deve brigar por nada, já começa a pensar realmente na próxima temporada, a menos que muita coisa aconteça, até porque Philip Rivers veio mal, o time não tá tão bem, o Melvin Gordon sentiu problema no joelho, pode ficar fora, então parece bem complicado aí pro novo time de Los Angeles. Beleza, e depois disso a gente passa lá pro jogo do Dallas Cowboys, a vitória do Dallas Cowboys sobre o Arizona Cardinals fora de casa, né? Uma boa vitória do Cowboys também, abrindo a sua segunda vitória na temporada. O que vocês viram aí, pessoal? Foi um jogo interessante pros dois quarterbacks, pro Dak Prescott dos Cowboys, né? Principalmente ali no último quarto, com passes muito bonitos realmente, né? Jogadas de atleticismo, porque além dele ter feito um touchdown correndo, ele conseguiu lançar dois touchdowns, tendo que fugir da pressão ali no pocket, né? Correndo ali para a direita, e mesmo assim com lançamentos muito precisos. Então, depois de um jogo muito ruim na última semana, o quarterback que tá no seu segundo ano aí, mostrou que aquilo pode ter sido só um desvio de percurso, né? Ele realmente é um jogador bastante confiável para esse ataque do Dallas Cowboys. E outro jogador que se redimiu, claro, continuou não fazendo uma partida muito boa, mas perto das 8 jardas que ele conseguiu na última semana, o Ezekiel Elliott foi bem melhor, né? Correu 22 vezes para 80 jardas e conseguiu também um touchdown. Então, além de ser uma vitória muito importante para o Dallas Cowboys, que agora está 2-1, né? uma divisão que historicamente vem sendo uma das mais equilibradas da liga, ela também marca uma boa exibição de seus dois principais jogadores ofensivos, né? O quarterback Dak Prescott e o running back Zeke Elliott, que tiveram realmente jogos muito fracos na última semana, mas voltaram a mostrar por que se tornaram nomes principais aí desse lado da bola em Dallas. É, acho que dá pra destacar aí no Dak Prescott, acho que a personalidade dele, né? No final do primeiro tempo, ele teve o touchdown corrido e que ele demonstrou muita vontade, né? E esse touchdown com certeza mudou o ânimo do time, né? O time foi outro daí pra frente, o desempenho de toda a equipe, principalmente do ataque, mudou muito depois dessa jogada do Dak Prescott, que se jogou pra entrar na endzone. Então, realmente ele demonstra essa coisa de ser o líder mesmo do time. Que o cara que quer ser um quarterback de elite de um time como o Dallas Cowboys, ele precisa liderar. E ele liderou dessa vez pelo exemplo, um time que estava encontrando problemas para caminhar com a bola no campo, mas que ele resolveu na hora que precisava, e daí para frente o time acabou deslanchando. O Dallas Cowboys, que é o segundo na sua conferência, né, atrás do Philadelphia Eagles aí. Acho que vale fazer um destaque também para os Cardinals, que jogaram até bem no ataque, né? Apesar de não terem saído com a vitória, mas conseguiram um bom jogo, até um jogo interessante, melhor, por exemplo, do que o último jogo contra os Colts, que foi decidido só no overtime. O Carson Palmer, quem diria, né, é hoje o terceiro QB em número de jardas aéreas, com 925, atrás de ninguém menos do que Aaron Rodgers, com 967, e Tom Brady, quando o Marcos Paul já tinha falado, com 1092. Então, assim, com a saída do David Johnson, ele realmente é o ponto focal agora desse ataque. E teve uma atuação mais interessante do que teve nas últimas vezes, conseguiu alguns bons passes, apesar da derrota. Pelo menos individualmente, o Carson Palmer mostrou um pouco de evolução, talvez ainda haja esperança no time dos Cardinals. Pois é, a gente passa agora pro jogo Carolina Panthers contra o New Orleans Saints, uma vitória larga aí no New Orleans Saints, né? A primeira vitória do Saints nessa temporada aí, um 34-13 em Carolina, né? O que vocês podem dizer desse jogo aí, pessoal? Os Saints conseguiram uma bela vitória sobre os Panthers, né? Um rival de divisão. Ainda acho improvável que esse time engrene, assim. Mas tem um ponto interessante de que o principal problema do time, de longe, é a defesa. E é um comentário geral de que times com defesas jovens às vezes não engrenam rapidamente, né? Principalmente no caso do Saints, tem uma secundária muito jovem e jogou realmente melhor contra o Carolina Panthers do que tinha jogado nas duas semanas anteriores, né? Realmente não era difícil ser melhor do que foi, porque foram realmente jogos desastrosos, mas foi melhor até jogando com cornerbacks reservas, que dá um pouco de ânimo aí pro time de Nova Orleans. Que no ataque, chovendo molhado, falar que o Drew Brees teve um belo jogo com vários passes longos aí, porque é o que ele vem fazendo desde que começou na NFL, um quarterback realmente muito bom. Mas analisando pelo outro lado, que esse desempenho defensivo do Saints foi melhor do que nas duas primeiras semanas, a gente deve ressaltar também o fraquíssimo desempenho ofensivo dos Panthers, né? E apesar de ataco aí com a comissão técnica de ataque sendo muito cobrada, mas o Cam Newton também não disse a que veio ainda nessa temporada, né? Depois de ter sido MVP em 2015, ele não jogou muito bem também na temporada passada, convivendo com lesões, e nessas três primeiras semanas vem mal, e nesse jogo contra o Saints especificamente é muito ruim, lançou três interceptações, né? O que contra a defesa do Saints é um número muito, muito alto mesmo, e preocupa os Panthers, né, que assim como o Baltimore tava 2-0, mas a gente ficava ali meio com o pé atrás, né, Gabriel, porque o Cam Newton realmente não tá engrenando, não tá jogando bem. Ele realmente tá sentindo ainda, assim, você vê que ele não tá tranquilo, lançamentos pra próximo da sideline, né, muito impreciso, também quando ele tem que se movimentar no pocket, ele sente ainda um pouco o ombro, parece que ele tem regredido mesmo na mecânica, né, o que é muito preocupante. ele realmente não lembra nem de longe o cara que foi MVP com grande destaque na temporada, há duas temporadas atrás, né? Então isso é realmente bem preocupante. Um ataque que perdeu o Greg Olsen na última semana, deve ficar até a semana 8 de fora. Kelvin Benjamin saiu machucado também, ainda é dúvida, talvez não seja tão sério, mas também preocupa. As opções para receber têm diminuído por conta das lesões, e o Ken Newton não dá muitos sinais de que ele vai conseguir carregar esse time nas costas. Não, realmente não parece mesmo o mesmo jogador, e essas três interceptações contra uma secundária reserva praticamente do Saints, que era apontada por muitos como pior, uma das piores da liga, realmente preocupa demais, assim, e uma atuação para ficar ligado, porque apesar de ter uma campanha ainda com mais vitórias do que derrotas, o próximo jogo é contra os Patriots, e a menos que muita coisa mude, deve sair de Foxborough com mais uma derrota, e aí numa divisão tão equilibrada, isso pode começar a pesar, e os planos de chegar numa pós-temporada jogando desse jeito vão ficando cada vez mais longe. Agora a gente passa aí pro jogo do Pittsburgh Steelers contra o Chicago Bears em Chicago. Uma vitória, a primeira vitória também do Chicago, né? 23-17. O que vocês viram aí? O que vocês podem falar desse jogo? Esse jogo teve um dos lances mais bizarros aí da rodada, né? Um field goal que foi bloqueado pelo time dos Bears, e na linha de uma jada o jogador não parou de correr e perdeu a bola, sofreu um fumble ali. Acabou depois sendo uma falta que virou só um field goal, né? E isso fez com que o jogo fosse pro overtime. O Mike Glennon, mais uma vez, não foi muito bem. Os dois quarterbacks, na verdade, né? O Big Ben já vinha apresentando muitos problemas para jogar fora de casa. Ele não foi bem de novo. Ele tem um passo para touchdown ou menos em 7 das últimas 8 partidas fora do Heinz Field, né? É uma marca muito baixa para um cara do nível dele, né, que realmente não demonstra estar tão seguro assim jogando fora de casa. E o Mike Glennon, como eu disse, também não foi bem. O Antonio Brown conseguiu receber um touchdown, o Le'Veon Bell marcou. E o Jordan Howard talvez seja a maior redenção aí da rodada, né, ele que vinha com muita incerteza, conseguiu marcar o touchdown da vitória, e Chicago com uma vitória que dá um pouco mais de ânimo, né, não parece ainda ser o time que vai brigar. Mas vencer o Pittsburgh Steelers sempre é bom, né, um time com muita tradição. É um time muito forte para esse ano. Só pra gente pontuar, e esse é um jogo que a gente pode usar como prova de que não se deve comemorar antes da hora, né? Sem dúvida, né? Mas apesar de que Chicago saiu vencedor. E parece ter tido o fôlego que não teve para ganhar dos Falcons na última rodada, em que também ficou muito próximo, né? Na primeira semana, né? Também ficou muito próximo de conseguir. E outro ponto, né, a gente falou do Mike Glennon aí, é interessante como o Chicago Bears consegue fazer os pontos que faz, quase, praticamente jogando no jogo terrestre, né. Mike Glennon teve 101 jardas só, então o restante ali foi tudo corrido, né, pro time do Chicago Bears, que não almeja muita coisa aí nessa temporada, mas, como o Gabriel disse, vencer os Steelers é bom, e a gente que analisou o time de Pittsburgh como um dos favoritos à NFL, é realmente interessante perceber o que tem acontecido com esse ataque, né? Não engrenou ainda, né? O Le'Veon Bell, que ficou fora do training camp aí, por questões de não ter conseguido renovar o contrato, e renovou ali bem próximo do início da temporada. E também não está jogando muito bem. E a ideia de que o Bryant pudesse dividir ali as recepções com o Tony Brown também não está acontecendo. Prova disso é que o ataque fica tão focado no camisa 84, que apesar dos desempenhos ofensivos fracos dos Steelers, o Antonio Brown é o líder em jardas recebidas da liga, né? E assim, com bastante folga, com 354 jardas recebidas contra 299 do Adam Thielen, do Minnesota Vikings. Então, tá muito focado só no Antonio Brown, né? O que além de depender do jogador o tempo inteiro e do físico dele, pode cansar ele para essa temporada, torna-se um time muito fácil de marcar. A bola só gera perigo quando vai pra ele. E só o jogo que a gente gente esqueceu de falar aí o jogo de quinta-feira, porque o pessoal tá falando que é o melhor jogo de quinta-feira da história da NFL. A gente tem aí a vitória do Rams sobre o 49ers, né? Um 41-39, uma vitória bem apertada. Um bom jogo, né, pessoal? Um bom jogo, né? E essa rodada foi bizarra mesmo, né? A gente falando... Claro, tem coisas que parecem não mudar na NFL, que é falar bem do Brady e do Aaron Rodgers, né? Mas o Derek Carr jogando mal, o Cam Newton jogando mal, os Pittsburgh Steelers perdendo para o Chicago Bears, né? O New York Jets vencendo. E se soma a isso um jogo de 292 jardas, 3 touchdowns e 22 de passes completos de 28 tentados do Jared Goff, né? O quarterback dos Los Angeles Rams, que foi... teve uma temporada muito ruim no ano passado, nesse ano parece engrenar aí, né? Claro que nada de espetacular, mas pelo que a gente via dele, realmente muito bem. E o Todd Gurley também, um recebedor que conseguiu a marca de 113 jardas e 2 touchdowns. Então, um jogo realmente interessante do Los Angeles Rams. E o Max falou que foi um dos melhores jogos do Thursday Night Football. Historicamente, né, realmente, com o placar de 41-39, é um jogo muito interessante. Mas quando a gente viu, o último jogo de quinta-feira tinha sido um jogo chatíssimo do... Cincinnati Bengals e Houston Texans. O jogo foi um punch enorme, só punch o tempo inteiro. E aí depois a gente falou, não, tudo bem, na próxima quinta melhor. E aí vimos na tabela Rams e 49ers, né? E aí, pensando, pelo amor de Deus, muita gente não quis nem ver o jogo, mas foi o contrário, surpreendeu positivamente, né? Não, realmente, surpreendeu mesmo. Quando você olhava pro calendário e depois de um jogo tão sofrido, você vê Rams e 49ers, que foram muito mal na última temporada, o ataque dos Rams, o pior da temporada 2016, você imaginava um desastre de novo, né? Mas como o Bernardo falou, o Sean McVay realmente tá salvando, parece salvando a carreira do Jared Goff, né? Focando ali nos play action, o time está conseguindo muito bem, então acho que isso pode fazer com que o time dos Rams, que está liderando a sua divisão hoje, né, tenha aí alguma chance de chegar mais longe do que se esperava, né? Todd Gurley foi muito bem, Robert Woods foi muito bem, mais de 100 jardas, assim como Sam Watkins, que também recebeu um passe para touchdown, além de passar da marca das 100 jardas. E o Jared Goff, por exemplo, na Red Zone, na sua carreira, tem ido muito bem, né, nessa temporada, desculpa. São 7 de 7 e 3 passes para TD na Red Zone, né? Então ele realmente tá mostrando uma evolução que pouca gente esperava que viesse dessa forma, né? Falaram que talvez seja o melhor jogo de quinta-feira. Em questão de pontos, com certeza, né? A maior marca até então eram 73 e as duas equipes pontuaram. Chegaram à marca de 80 pontos, né? Foi realmente um jogo bem emocionante com emoção até o final, né? Pra quem não esperava nada, foi realmente uma boa partida aí na quinta-feira, abrindo a rodada. A gente teve também a vitória do Chiefs, abrindo 3-0 aí, o outro time invicto nesse início de temporada. A gente teve a vitória do Chiefs 24-10 sobre o Chargers. Vale destacar a atuação do calouro, né, do Kareem Hunt, mais um touchdown aí, um início de temporada muito bom. É o líder em jardas corridas na temporada. E também vamos destacar aí a situação chata com o Cairo Santos, né? Comenta aí, pessoal, o que aconteceu com o Cairo Santos. Ele no... Se não me engano, foi o primeiro chute que ele foi dar na partida. Ele sofreu um contato ali do jogador dos Chargers e acabou sofrendo lesão. Ele até continuou em campo, mas ele já foi colocado na lista de jogadores lesionados e os Chiefs já até contrataram outro kicker, né? Então se especula até que ele possa perder a temporada. Realmente muito triste por ser o representante brasileiro, né? E talvez fique de fora, né, toda essa próxima temporada. Mas a gente vai ficando por aqui e vamos passar aí os jogos da próxima semana da NFL. Acho que a gente aprendeu com a história de não dar palpite, talvez seja melhor a gente ficar quietinho, né? Vamos ficar quieto e esperar. Vamos deixar que a semana nos surpreenda. A gente tem aí, na quinta-feira, o Packers recebendo o Chicago Bears. Já no domingo, a gente tem New Orleans Saints e Miami Dolphins em Miami. Titans indo a Houston jogar contra os Texans, o Jaguars indo a Nova York jogar contra os Jets. Depois a gente tem o New England Patriots recebendo o Carolina Panthers, o Minnesota Vikings recebendo o Detroit Lions, o Atlanta Falcons recebendo também o Buffalo Bills. Depois o Steelers indo encarando o Ravens em casa. Depois Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns em Cleveland. Los Angeles Rams contra o Dallas Cowboys. Depois Philadelphia Eagles contra o San Diego Chargers. O New York Giants contra o Buccaneers. O San Francisco 49ers indo ao Arizona jogar contra os Cardinals. Os Raiders, depois de uma derrota e surpreendente, precisando se reerguer, encontram os Broncos em Denver. E no Sunday Night Football, a gente tem o Seahawks recebendo os Colts. Já no Monday Night, a gente tem Redskins contra o Kansas City Chiefs. A gente vai ficando por aqui com esse episódio de hoje, o episódio 6 do BallersCast. Você acompanha a gente na próxima semana em mais um episódio. Acompanha a gente lá pela página do Mais Esportes no Facebook, facebook.com/maisesportesreal. Você acompanha a gente pelo em todos os aplicativos de podcast, os agregadores de podcast no Android e também no iTunes ou nos agregadores, no aplicativo de podcast do iPhone. Indique para um amigo sempre. Se você gostou, indique. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, até semana que vem. Até mais, Gabriel, até semana que vem. Falou, Marcos, falou, Bernardo. E agora, depois de uma semana dessa, eu não quero saber nada menos do que o Bears ganhando dos Packers fora de casa. Me surpreende, mais. Até mais, Bernardo. Até mais, Gabriel, até mais, Marcos, até mais, ouvintes. E vamos ver, se continuar nesse ritmo aí, vamos ter a primeira vitória dos Bengals, vamos ter uma vitória, enfim, dos Browns, quem sabe, né? E quem sabe também mais uma mudança aí na NBA pra gente comentar, né? Um abraço, Marcos, até a próxima semana. Até a próxima semana e finalmente a gente vai ter a bola laranja quicando aí pelas quadras essa semana. Falou, pessoal, até a próxima. Um abraço.